Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro, está entrando no ar o Tema Livre. Vamos tratar hoje do complexo do Maracanã. Você se lembra que nós temos tratado desse assunto em vários programas aqui, desde pelo menos o começo do ano passado, quando tiveram início também as ameaças, ou ficaram mais fortes as ameaças físicas à Escola Municipal Arthur Friedenreich, ao Ginásio de Esportes, ao Estádio de Atletismo Célio de Barros, ao Parque Aquático Júlio de Lamari, ao Anagro, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, que acabou indo abaixo mesmo, teve conversa ali, houve um acerto do governo do estado e do governo federal e puseram o Anagro abaixo mesmo, e o próprio Museu do Índio, o antigo Museu do Índio, que acabou também sendo salvo nessa história aí. Agora, recentemente, foi assinado um aditivo ao contrato com na concessão de exploração daquele espaço ali. E ontem a Raquel Júnior, que é nossa colega repórter aqui da Rádio Nacional, fez uma matéria interessante sobre isso aí. Nós vamos ouvir agora e aí em seguida a gente começa o programa. Para marcar um ano sem o estádio de atletismo Célio de Barros, no complexo esportivo do Maracanã, atletas, pais de crianças que desenvolviam atividades no estádio e o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas realizaram um protesto para cobrar do governo do estado a reabertura do local. A treinadora do Célio de Barros, Edineida Freire, fala sobre a situação. Hoje faz um ano que nós fomos despejados do estádio de atletismo Célio de Barros. A gente recebia atletas de 5 a 50 anos, que aqui tinha a associação de veteranos, os paralímpicos, atletas olímpicos, os sociais e o recreativo. Infelizmente, a gente leva para a Quinta da Boa Vista para fazer um treino lá, onde não tem banheiro, onde pode pegar chuva. A gente leva para o Engenhão, que é o local onde eles direcionaram para a gente. A gente pode entrar um dia, a gente não pode entrar o outro dia. A gente pode estar no meio do treinamento e mandar parar e sair, porque vai ter o treinamento do futebol. Edineida desenvolvia no Célio de Barros um projeto social de esporte que atendia cerca de 200 crianças e adolescentes que tiveram que interromper os treinamentos, como conta Patrícia Silva, de 10 anos. Era muito legal que a gente brincava e fazia muitas atividades maravilhosas, como que eles aprendiam a gente a assinar, eles falavam sobre os perigos das coisas e a gente, pra gente se tornar uma pessoa melhor quando crescer. Agora eu fiquei triste, né, que ainda não abriram, né, que eu já tô ficando meio gordinha, né, por causa que estou muito tempo sem treinar. Nathan Levy, de 15 anos, da equipe de atletismo da UFRJ, é um dos atletas que treinava no Célio de Barros e sonha em ser medalhista olímpico. Ele, que já ganhou competições estaduais, fala sobre as perdas para o atletismo após o fechamento do estádio. Até mesmo porque não é só a gente aqui, vinha outras equipes também treinar aqui. Então, tipo, praticamente as competições eram aqui, o pessoal treinava aqui, a gente centralizou bem e todo mundo evoluía junto. O Rio de Janeiro conseguia evoluir bem. Aí quando chegava uma competição para fora, um brasileiro, um estadual, a gente conseguia sempre se destacar no maior dos pódios. O governo do estado desistiu da demolição do Célio de Barros e também do Parque Aquático Júlio de Lamari, ambos no complexo do Maracanã, em agosto de 2013, após protestos de atletas e da população e decisões da justiça pela manutenção dos equipamentos esportivos. Entretanto, o Célio de Barros teve parte da estrutura destruída e necessita de uma reforma para voltar a funcionar. O governo do estado informou que no último dia 6 de janeiro assinou junto à concessionária Maracanã S.A., vencedora da licitação para administrar o complexo do Maracanã, um aditivo que estipula que a concessionária tem a obrigação de reformar o Célio de Barros e o Júlio de Lamari. O aditivo, entretanto, não fala em prazos. Do Rio de Janeiro, Raquel Júnior. É isso aí, muito boa a matéria da Raquel, bem interessante. Nós estamos aqui no estúdio, além da Edineida Freire, que é treinadora de atletismo lá do Célio de Barros, coordenadora técnica de duas escolinhas de iniciação ao atletismo lá no estádio, que está fechado. Estamos também com a presença aqui do Carlos Ehlers, que é presidente da Comissão de Pais, Alunos e Ex-Alunos da Escola Municipal Frenenhaus. O Caio Lima, que é do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, que é uma frente que faz oposição a todas essas destruições que estão acontecendo ali. E o Leonardo Carvalho, advogado da Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão e Defesa de Práticas Abusivas. O caso específico do estádio Célio de Barros é emblemático porque ele chegou a ser depredado realmente, destruído parcialmente e serviu até de estacionamento durante a Copa das Confederações no meio do ano passado, inclusive com a destruição de equipamento sofisticado, equipamento tecnológico, de tecnologia avançada, como pista de atletismo com sensores e tudo isso, meter o cimento em cima, asfalto em cima, e até o desaparecimento de um globo, que era uma coisa também cara, que foi doada e que onde faziam provas de arremesso, não é isso? E a Edneida está aqui com a gente, vou chamar ela para abrir essa conversa e endossando a preocupação da Patrícia, que está na matéria da Raquel Júnior, de 10 anos, já está ficando gordinha, porque o Célio de Barros está fechado. Bom dia, Edneida. Porque a Patrícia, vou começar pela Patrícia, né? A Patrícia mora ao redor do Maracanã. Então a dificuldade de ela ir para o Engenhão ficou muito maior. Ali ela descia da comunidade e já estava dentro do Célio de Barros, né? Porque ali é o coração. Ali tem o metrô, o ônibus e linha de ônibus para toda a cidade do Rio de Janeiro. E as comunidades em volta. Então o coração do atletismo era ali. Todos iam treinar lá, de metrô, de trem, de ônibus, descendo a comunidade, todos estavam lá. E quando a gente foi despejado do Célio, a gente ficou à deriva, vamos dizer assim. Nós estamos à deriva, estamos perambulando pela cidade do Rio de Janeiro. Então, as crianças, complicou para eles, porque a gente não pode ficar andando com eles a cada dia num canto. Os maiores ainda vão, os juvenis, os menores, mas as crianças não dá, porque a gente precisa de um espaço com segurança para recebê-los. É que seja fixo, permanente, né? Sim, a criança não pode ficar um dia aqui, outro dia ali, fica complicado para os pais também. Que tenha banheiro, pelo menos, né? E bebedouro, né? Onde a gente possa dar um conforto para eles durante o treino e depois do treino. Aliás, eu estou para falar aqui, já algumas vezes eu mencionei isso, porque a Edneida é amiga da nossa página no Facebook, do Tema Livre, e por isso eu recebo lá as informações que ela passa, eu vejo, inclusive, essa via crucis que é o treinamento desse pessoal do atletismo, das escolinhas, que vai lá para o Engenhão, mas é na calçada do Engenhão ali fora, quando aí, ó, leva água, porque não tem água lá dentro. Veja esses recados, Edneida. Esse negócio é tão esquisito, você ler isso no Facebook no momento em que você está preparando a cidade para receber as Olimpíadas de 2016. Como é que é essa história? Não dá para acreditar. A gente contando as pessoas, às vezes pensa que a gente está criando ou está inventando, né? Mas a realidade é essa, é muito dura. A gente vai receber uma Olimpíada no nosso país, a primeira sul-americana, né? Vamos entrar para a história. Nós vamos ser o primeiro país, a primeira cidade a receber uma Olimpíada sul-americana. Você imagina, e a gente está vivendo uma realidade totalmente distorcida. Né? A gente tem um estádio olímpico, que é o Engenhão, de primeiro mundo, né? Que seria do atletismo, mas que infelizmente está privatizado para o futebol. E a gente foi alocado, depois do despejo do Célio de Barros, nós fomos alocados no Engenhão, né? Sem planejamento nenhum, nem do Engenhão que está nos recebendo e nem da gente. Então a gente foi jogado lá dentro. O Engenhão não estava preparado para nos receber. Sim. E nem a gente estava preparada para, de uma hora para outra, fazer esse tipo de mudança. E mesmo assim é provisório e é precário, né? Porque precário. Você estava falando que não tem um lugar fixo, né? Com o fechamento da pista oficial, por causa da arquibancada, que estava para cair, né? A gente está treinando na pista alternativa, do qual compartilha com o futebol. Então, sim, no dia que o futebol tem treinamento, a gente não pode entrar. Sim. No dia que a gente está no meio do treinamento e que o futebol chega para treinar, a gente tem que parar e sair. Mas não dá para compartilhar, não, o espaço? Não dá para compartilhar. Bola com corrida é muito perigoso para todos os dois lados, né? É verdade. Né? Passa uma bola correndo sem querer, um atleta vem correndo, não dá para parar, pisa. É verdade. Né? Ou leva uma bolada. Ou leva uma bolada. Então, nesses dias, por exemplo, a gente não pode entrar. E como é que eu vou chegar na porta do Engenhão com um grupo de criança de 5 a 10 anos ou os outros grupos maiores e fala assim, não, vocês não vão poder entrar hoje. A gente não pode ir mais para canto nenhum. Primeiro porque não tem dinheiro para botar todo mundo dentro do trem, dentro do ônibus e levar para outro lugar. Sim. Agora, então a gente faz ali mesmo o treino. Vamos fazer aqui na porta. A Raquel disse na matéria dela que esse aditivo que foi assinado com esse consórcio Maracanã prevê a restauração desses equipamentos ali, principalmente o Célio de Barros. Mas não dá um prazo para que isso ocorra. Como é que é essa situação? Você está acompanhando essa coisa do aditivo? Como é que é isso? A gente está acompanhando, a gente assistiu pela televisão, porque as informações são todas pela imprensa. A gente não tem ainda nada oficial, digamos assim, né? A gente não tem nada oficial documentado, né? Saiu essa matéria na mídia. A gente acompanhou. Então vocês não estão acompanhando nada, vocês estão igual a mim, estamos acompanhando pela televisão. Eu acho que o mundo todo está assim, igual a gente, só pela televisão, a gente não tem nada oficial. Mas vocês trabalham lá, né? Quer dizer, vocês têm interesse na atividade profissional que você desempenha lá dentro. Como é que você não está acompanhando, não tem acesso? A gente nunca conseguiu acompanhar. É? Vários pedidos foram feitos para esse acompanhamento, né? E todos os pedidos negados. Impressionante. Olha, eu queria puxar aqui a questão também. Você falou no início da sua intervenção, dessa localização privilegiada do Célio de Barros e também da escola Arthur Freidenreich, na verdade, do Maracanã. O Maracanã é um ponto muito central, muito fácil de acesso da zona norte, do subúrbio, da zona sul. É um lugar bem estratégico ali. E a escola Arthur Freidenreich é uma escola que é, inclusive, uma escola modelo, uma escola que muito bem situada nos exames oficiais do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação e tudo isso, e estava correndo risco, por causa dessa obra gigantesca da Copa do Mundo, de ser desalojada e até para São Cristóvão, um negócio meio maluco. Mas o Carlos Sanders, que é o presidente da Comissão de Pais e Alunos e ex-alunos da escola, está aqui com a gente, pode lembrar e dizer como é que você está vendo, acompanhando agora. A escola está a salvo, né, Carlos? Bom dia. Bom dia, Augusto Golo. Bom dia aos demais debatedores. É um prazer retornar ao seu programa, Golo. É importante ressaltar isso até que a Dineida falou, né? E você também ressaltou de forma muito, muito brilhante. Todo aquele complexo ali, ele é estratégico. Por isso o nome complexo do Maracanã. Porque ele não se resume somente ao estádio Mário Filho. Você tem a pista de atletismo, você tem a aldeia indígena, você tem a escola, você tem a parte da natação. Enfim, todo aquele complexo, além de ser esportivo, ele é educacional, ele é cultural, ele é histórico. E isso, eu não falei nem na questão da UERJ ainda. Uhum. Ali que é uma universidade importantíssima, que poderia muito bem usar todo esse complexo como um laboratório esportivo, sim, cultural, educacional, de desenvolvimento social. E a Edineida falou uma coisa muito importante. A maioria dos frequentadores ali do Célio de Barros, né, e da própria Escola Freidenreich, engloba toda aquela comunidade da Mangueira. Na Escola Freidenreich, nós temos vários alunos que vêm da Mangueira, que vêm do Rio Comprido, de Vila Isabel, do Morro dos Macacos. Enfim, todo esse complexo, ele tem uma função social das mais importantes no Rio de Janeiro. Então, na verdade, quando a Escola Freidenreich, ela permanece naquele local, e eu espero que permaneça eternamente, né? Mas, na verdade, nos entristece muito saber que todo esse complexo, ele está sendo desconfigurado nas suas funções sociais e educacionais. Porque não se resume somente à escola. Eu quero a pista de atletismo, Célio de Barros ali, fazendo esse intercâmbio cultural, educacional, junto com a escola. Eu quero o Parque Júlio Delamare ali, porque faz essa articulação cultural, educacional com a escola. Eu quero a aldeia indígena, os índios iam lá na escola apresentar os seus valores, os seus costumes, os seus hábitos. Nós tínhamos as aulas de história dentro da escola e tínhamos a prática, os alunos iam até a aldeia indígena e os índios iam até a escola apresentar suas danças, seus modos de vida, para justamente diminuir essa marca de diferenças que existe na nossa sociedade. Essa distância, né, na verdade. Essa distância. Isso aí que você está falando é importante para o ouvinte que não conhece geograficamente ou fisicamente esse contexto. A escola, ela fica próxima ao complexo, ao museu, antigo Museu do Índio, Aldeia Maracanã, porque do jeito que você falou, dá a impressão de que está tudo ali dentro, né, do mesmo não, espaço, mas sim, não está. Fica, mas é que funciona como uma mas aula funciona, externa, né? Você sai da escola, vamos lá, turma, e vamos lá na aldeia. É uma articulação ali de todo o complexo do que envolve o estádio do Maracanã. E além disso, Golo, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Quando eu estava vindo para esse programa, eu passei perto de uma banca de jornal e a propaganda da multinacional era o seguinte: a Copa para todos. É. E eu fiquei pensando, realmente, será que essa Copa é para todos? É. Vamos pensar, vamos refletir sobre isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. É, na realidade, isso aí é o grande questionamento. E aí eu vou jogar a bola adiante, vou jogar tanto para o Caio, que é do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, como também para o Leonardo Carvalho, que é da Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão e Defesa de Práticas Abusivas e advogado dessa APRODEC. E eu queria que a gente abrisse o leque, desse esse contexto mais amplo, um contexto que não se limitasse apenas ao episódio do Célio de Barros e da Escola Frenerais, até do Júlio Delamare, que foi o primeiro a ser salvo desse incêndio aí, mas você dá o contexto dessa coisa cidadã. Esse complexo é um complexo que, como disse o Carlos Sanders, pertence à cidadania, é uma coisa que estava ali, e chegaram as autoridades e não vamos desfazer isso aqui, vamos fazer de outra forma, e vem de uma maneira muito arbitrária, muito vertical, isso tudo aí. Como é que vocês, que tipo de ação está acontecendo para impedir esse tipo de destruição, esse tipo de ingerência sobre equipamentos que são públicos, afinal? Caio? Bom dia, Golo. Bom dia. Bom dia aos companheiros da mesa. Bom dia aos ouvintes. E eu gostaria de, primeiro, saudar esse programa, essa rádio pública, que abre espaço para temas importantes, relevância para o Rio e para o Brasil. E isso a gente não vê nas rádios, nos meios de comunicação privados. Bom, o que é o Maracanã? O Maracanã, o complexo Maracanã é simbólico para o Brasil e para o Rio, é um símbolo da cidade do Rio a nível mundial. A gente vê lá não só o estádio Mário Filho, como o Carlos falou, mas era um complexo que abrigava os mais importantes estádio de atletismo do Brasil, o mais importante parque aquático do Brasil, a quarta melhor escola do Rio de Janeiro, no IDEB, uma escola pública. Tem o prédio que a gente pode considerar o mais importante da cultura indígena no Brasil também. É o complexo todo, é simbólico. E o que aconteceu lá desde... Vamos lá. A gente pode pegar o Maracanã primeiro como exemplo. Há menos de 15 anos, ele sofreu três grandes obras que custaram milhões, bilhões agora, né? Com essa última, a gente pode chegar à marca de bilhões. E foi privatizado. A gente vê que não teve nenhum contato, nenhuma participação da população. Você tinha falado de transparência, que a gente, que a Edneida só sabe das coisas pela imprensa. Edneida chegou há um ano atrás e um dia agora, hoje, chegou no Célio de Barros e não pôde entrar. Os materiais dela estavam lá e a obra e o Célio de Barros estava fechado por causa do Odebrecht, por causa da reforma do Maracanã para a Copa do Mundo, mas não só da reforma, como eu disse, da privatização do Maracanã. A privatização do Maracanã, a concessão, como eles falam, queria mudar totalmente o contexto histórico, simbólico que foi o Maracanã sempre. O Maracanã em si, como estádio Mário Filho, mas não só o Maracanã em si. O complexo todo, a gente ia ver um Célio de Barros, como eu disse, o mais importante estádio de atletismo do Brasil, ser destruído, ele foi em parte, mas ser destruído e passado para um outro local há 3 anos da Copa, das Olimpíadas no Rio, porque a gente... 2 anos. Dois anos. Porque a gente... Porque eles queriam erguer um shopping, estacionamento ali. Como eu vi ontem lá, e já vejo algumas manifestações nossas, né, Edneida? Tem uma faixa lá que fala Maracanã, templo do futebol, templo do esporte ou templo do consumo? Parece que é templo do consumo, não só o Maracanã, mas tudo é templo do consumo do Brasil hoje. Inclusive, nós com esse ingresso de uma massa da população na chamada classe média, por força dessa distribuição de renda um pouquinho melhor que está sendo feita aí, você criou uma situação em que as pessoas confundem, e é proposital essa confusão, cidadania com consumo. Então, só é cidadão o consumidor. Então, é esse tipo de... Por isso que a Edneida não é consumidora daquele... Ela trabalha ali, ela faz... Então, aí não há respeito nenhum por ela. E o consumidor, no caso, é o consórcio que ganhou a licitação e que está para fazer a obra ali. Mas eu queria que o Leonardo entrasse nessa conversa também, porque ele é dessa Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão em Defesa de Práticas Abusivas. Eu confesso a minha ignorância, nunca tinha ouvido falar da APRODEC. Queria que você abrisse a sua intervenção explicando o que é a associação e aí entrasse no assunto mesmo. Bom dia, Golo. Bom dia, amigos debatedores. A APRODEC é uma associação que ela visa... É simples, é a defesa do consumidor. Qualquer questão que envolva consumo, a relação entre fornecedor de produto e serviço e o consumidor em si, a APRODEC ela pode agir por meio de ações coletivas que vão beneficiar não uma ou duas pessoas, mas toda a coletividade envolvida ali. Sobre o caso Maracanã, é bom se destacar duas coisas. Eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira é assim, é emblemático o caso, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem dito muito, tem falado muito sobre a crise de representação que vive o Brasil. Os representantes, quem deveria representar o povo, não representa. Ele age de acordo com os interesses próprios, interesses de terceiros e não o interesse do povo. E a questão complexo Maracanã é emblemática. Você vê que ali você tem uma escola, você tem um parque aquático, onde você vai desenvolver o esporte, a natação, o polo aquático, o salto ornamental, e você tem ali o Célio de Barros, onde você vai desenvolver o atletismo. Em nenhum momento os professores foram chamados para conversar, os representantes dos esportes foram chamados para conversar. E foi feito ali queriam destruir todo o complexo, o que é até lógico. Quando você quer privatizar algo, vai passar, deixar de ser um interesse social para ser um interesse econômico. É claro. Então você querer destruir aquilo tudo ali é até lógico quando você quer privatizar. E por óbvio, houve esse choque de interesses, onde que o povo a gente destaca aí que a luta democrática, a luta do povo ir à rua, de você formar, se associar, trazer pessoas que estão interessadas nesse tema, você vê que traz resultado. Porque mesmo com interesse econômico grandioso, foi gasto R$1 bilhão no Maracanã, conseguiu-se acabar com a ideia de que vai destruir o Museu do Índio, vai destruir a escola, vai destruir o polo aquático e o Célio de Barros. Eu não sei até quando a gente vai conseguir isso, porque pode ser uma estratégia de esfriar o assunto e depois se destrói, porque a concessão são de 35 anos. Mas o assunto, é difícil você esfriar o assunto, porque se fosse assim, os índios não teriam voltado. Eles conseguiram, o mais difícil foi tirar os índios, né? A luta, enquanto a luta é para você retomar o prédio, você ainda tem resistência. A partir do momento em que, não, vamos transferir, bota o BOP lá, transfere os índios na marra, à força, leva para Jacarepaguá, leva para não sei para onde. E aí, depois de uns meses, os índios voltam por força de decisão judicial e por força de um recuo estratégico do governo, e fica difícil imaginar que vá acontecer novamente um tipo de atentado como esse que a gente está vendo aí. Eu queria que vocês entrassem nessa questão, você, Senna. É, a escola hoje, ela ganhou esse espaço, né? Ela está no espaço, ela foi, inclusive, a Comissão de Paz, ela recebeu uma moção da Câmara de Vereadores pelo nosso o esforço das pessoas, a resistência, foi muito importante, legitimou nossa luta, né? Então, assim, eu particularmente, eu acredito que esse assunto, especificamente da escola, hoje ela me traz uma tranquilidade. Eu não acredito que essa concessionária futuramente, né, embora a gente sabe que os riscos eles são inerentes, né, o contexto muda, como o Leonardo falou muito bem, o contexto pode mudar, a situação pode mudar, isso pode cair no esquecimento. E os próprios governantes, com essa parceria público-privada, a gente sabe que as incertezas, elas são terminantemente constantes, né, nas situações. Mas ainda assim eu me sinto um pouco mais tranquilo em relação à escola Frederich em permanecer por um longo tempo ali. E você tinha dito lá na redação, antes da gente vir aqui para o estúdio, que a escola, ela conseguiu a vitória principalmente ou essencialmente porque é um prédio da educação pública. E isso tem um apelo mais direto do que um prédio destinado ao atletismo, ao esporte, alguma coisa assim, não é? Eu acho que foi importante porque envolvia crianças, né? A representação que nós entramos no Ministério Público foi o artigo 17.18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção da criança, né? Segundo, uma educação de qualidade, né? Não se pode negar isso. E terceiro, eu acho que mudou todo o olhar em relação à educação pública do Rio de Janeiro. Isso chamou a atenção. Afinal de contas, nós temos uma escola pública municipal que funciona e funciona muito bem. Então, isso trouxe um debate muito acirrado, né, na área de educação. Então, isso foi importante, eu acho que foi um elemento assim, bem forte que marcou a nossa luta de resistência. Você queria falar alguma coisa, Caio? Você tava... Eu pedi a palavra aqui só para... Porque a gente tocou em alguns pontos importantes. Primeiro, acho que, Carlos, a gente não ganhou nada. A gente conquistou isso. E está tendo uma campanha nos grandes meios de comunicação e que estão falando, e partindo do governo do Estado, que está falando que eles deram isso, eles mudaram de ideia. Que foi um acaso isso. Foi um erro de avaliação deles. Não foi. Foi tudo isso, todas essas vitórias nossas, foram conquistadas na rua. Resistência. Pela resistência. Do Complexo Maracanã e da população que saiu à rua no ano passado. Tomara que volte, que não pode sair, né? E isso a gente tem que falar o seguinte. Como ele falou, a concessionária tem um interesse privado. Então, lá no comitê, e eu acho que os companheiros compartilham essa ideia, a vitória, essa vitória parcial, só vai ser completa quando for anulada essa privatização, porque ela tem um interesse econômico, vai ser sempre assim, e a gente precisa que o Maracanã volte a ser público, não com a Sudeste, a gente não defende a Sudeste, mas que volte a ser realmente público, popular, participativo, para a gente garantir os interesses públicos, os interesses coletivos de todos os envolvidos ali naquele complexo. Bom, eu ainda não me sinto confiante, né? Esse contrato aí, digamos, oficial ou não oficial, né? A gente ainda não viu nada a ser mexido lá no estádio de atletismo Célio de Barros, né? A gente ainda está na luta, ainda está no portão 17, treinando na rua, né? Ainda não fomos convidados, vamos falar assim, para conversar, para saber datas de começo de reconstrução, de como será. Então, ainda fica a interrogação, eu ainda estou na insegurança. Eu acredito que eu só vou relaxar quando a gente estiver lá dentro do Célio de Barro competindo, né? Mostrando ao mundo o que é aquilo. Né? A cultura esportiva no Brasil, ela é muito falha. Né? O povo não sabe o que tinha ali dentro do Célio de Barro. Ali, para as pessoas, era um local de lazer, de corrida. Não, ali tinha vida. Ali a gente recebia crianças vindo, do sócio educativo vindo direcionado pela vara da infância e da juventude. Crianças de comunidades. Começava com 5 anos ali. Né? Os paralímpicos treinam ali. Todas as pessoas que não tinham condição de pagar nenhum outro esporte, era ali que caía. É ali que nos procurava e ali que eles eram recebidos. Né? Recebido com honra. A gente ficava feliz em recebê-los. Então tem uma vida aquilo ali. E infelizmente a nossa cultura esportiva não fala disso. Nós somos um povo que a gente não sabe o que nós temos dentro do nosso país. O Célio de Barro é uma vida, né? Eu não confio, eu ainda não estou confiante. Legal. Edineida, sinceramente, se eu fosse você, nos próximos 35 anos eu não relaxaria nunca. Mesmo que você entrasse ali no Célio de Barro. Não vou relaxar nunca mais. Pelo seguinte, estádio, a gestão de estádio, ela sempre foi deficitária. Estádio não dá lucro, não dá dinheiro. Um ou outro jogo, uma final, um jogo mais importante, ele traz dinheiro. A maioria dos jogos, eles são deficitários. Então, quando aquela concessionária ela vai gerir o estádio, ela não está preocupada só com jogos. Ela precisa de outras fontes de faturamento. Quais seriam elas? Seria um estacionamento grandioso ali, para todo mundo poder chegar de carro e ela faturar com o carro. E a construção, sim, de um shopping, porque as pessoas circulariam ali o dia todo, gerando mais receita para as lojas que estariam ali e para a concessionária. Então, do jeito que está hoje, provavelmente a concessionária ela não vai lucrar. Enquanto ela não lucrar, ela não vai descansar para que ela consiga mais fonte de faturamento. Então, eu acho, e pelos contratos, só dois clubes, três, até agora fizeram um contrato com a concessionária. O Fluminense, o Flamengo e o Botafogo. E o contrato modelo que foi seguido foi o do Fluminense. Como é que é o contrato do Fluminense? Todos os custos do estádio são da concessionária e 40 mil ingressos são pro Fluminense. Ou seja, o Fluminense consegue faturar nos jogos e os custos são todos da concessionária. Então a concessionária ela está tendo prejuízos, com certeza ela está tendo prejuízos. Então não descanse, não relaxe, porque... Isso aí que você está falando, Leonardo, eu acho muito importante, porque mexe com uma nova compreensão. Aí a gente volta para a questão da cidadania, que eu acho que é a questão de fundo nessa história toda, quando a Edineida fala da educação esportiva, falta da educação esportiva, quando o Carlos Sander lembra da situação da escola, a Tufrenerreich, e você falou agora do Maracanã, aquele Maracanã, o Maracanã que era o segundo ponto de atração turística, perdia só para o Pão de Açúcar aqui do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor vinha em terceiro, quer dizer, era esse o imaginário, o onírico do Maracanã, o estádio maior do mundo, aquela coisa toda, que era deficitário, mas pouco importa, porque o que interessava era ir ao Maracanã e ver o Flamengo, ver o Fluminense, ver o Botafogo, ver o Olaria jogar. Isso é que era legal no Maracanã, era você ir para o Maracanã de tarde, no domingo, e essa coisa mudou. Quer dizer, não é que tenha mudado por causa da FIFA, mudou porque a televisão entrou transmitindo os jogos e acabou com isso. Os horários dos jogos são impeditivos para os trabalhadores, né? O jogo 10 horas da noite, você vai chegar em casa no dia seguinte, depois da meia-noite, se você for... por isso também o povo não vai, né, aos estádios. E o conceito de que você não vai mais para o estádio para ver o jogo. É um programa para uma semana, é uma Disneylândia. Você vai de manhã para lá, para arrumar uma vaga boa no estacionamento, próximo à bilheteria do estádio, já comprou o ingresso, já está com o ingresso comprado, aí você vai para o shopping, você roda, você vai almoçar, você vai ter praça de alimentação, restaurantes, esse é o conceito que está em vigor e que nesse conceito do negócio, da coisa que é privatização, o cidadão não tem peso, não tem muita importância. Diga, Caio. E que cidadão, né? e cidadão, porque é um processo de elitização que a gente está vendo aí, né? Que você contextualizou. Porque, pelo que eu sei, a maioria da população brasileira não pode pagar R$800 no ingresso para a final do mais querido. R$800, né? Chegou 800, até R$800. R$800. Chegou até 800 e não pode, reais. Não pode chegar e ir de carro para o shopping, barra estádio, fazer compras e almoçar num restaurante caro, provavelmente, né? Então, a gente vê claramente um processo, a aceleração de um processo, que esse processo já vem de algum tempo, de elitização do esporte mais popular. O Golo, eu queria salientar só uma, até que o Caio ressaltou muito bem, é que esse processo de privatização do Maracanã, ele já começou ilegal. Porque eu me lembro que em novembro de 2012, quando foi o processo da audiência pública, nós estivemos presentes, o povo esteve presente, eu me lembro que o povo esteve presente naquele galpão da cidadania, que fica aqui na Gamboa, e que os representantes do Estado ali presentes, que era Marcelins, o seu Regis Fischner, o povo disse não à privatização. O povo, a população do Rio de Janeiro ali se manifestou, disse não, nós não concordamos com esse processo de privatização. Entretanto, os próprios representantes do Estado ignoraram o povo que estava ali presente, inclusive chamando a tropa de choque. Então, quer dizer, a ilegalidade, as irregularidades já começaram ali, naquele processo, no início do processo do edital de licitação de privatização do Maracanã. Isso é quando? Você sabe situar isso do tempo? Isso foi em novembro de 2012 que se realizou essa audiência pública. Estiveram presentes os representantes da sociedade civil, da escola, do Parque Júlio de Alamare, da aldeia indígena, enfim, vários segmentos sociais presentes ali, dizendo não, nós não queremos esse processo de edital, nós não aceitamos essa privatização. Você estava lá, Edileira? Estava lá, inclusive a gente, como Federação de Atletismo, a gente levou um documento, nós fizemos um documento, né, para entregar nesse dia lá, né? A gente não queria isso. Nós, como Federação de Atletismo. E foi entregue esse documento? Foi entregue esse documento. Mas não teve nenhuma força, nenhum peso, nenhuma nada. Nenhuma força. E o mais curioso, o irônico, tristemente irônico, é que isso tudo aconteceu no galpão da cidadania. Exatamente. Não é? Eu tenho até gravado isso, né, do Comitê Popular, né? Nós temos esse vídeo gravado do dia que foi realizado isso, das pessoas se manifestando. Né, as pessoas, cidadãos se manifestando contra esse processo, claramente, nitidamente. Aí eu pergunto, Golo, não seria o caso de uma CPI? Isso aí? Dessa relação desse edital? Eu não sei se uma CPI, mas não seria o caso da sociedade, desses organismos, assim como, por exemplo, a associação que o Leonardo representa, a Prodec, o Comitê Rio Copa e outras, né, o Fala Rio, essas coisas todas, se mobilizarem e entrarmos na justiça. Será que na justiça não consegue? Porque também há, o Leonardo, uma crise institucional da justiça com os poderes legislativo e executivo, que conflita muito, e às vezes a justiça toma uma decisão contra os interesses da cidadania ou da população, porque está numa disputa outra que a gente não está sabendo, né? Só um esclarecimento aqui. A Prodec, ela não pode fazer ajuizar ação coletiva em face do Estado do Rio de Janeiro, porque não vai haver relação de consumo entre o Estado e ninguém. Ela só poderia ajuizar uma ação coletiva na relação da concessionária com os consumidores. Nunca entrar nessa parte do Estado, concessionária e cidadão. Na parte conceitual, né? Ela só pode entrar na parte ela só na pode execução, entrar, na coisa. Né? Quer dizer, se eles construírem o prédio de shopping e houver problema de consumo lá nas relações de consumo. Isso, só na relação com o consumidor. Isso aí o Comitê Rio Copa e Olimpíadas também não pode fazer uma série de coisas, mas a verdade, ele não foi criado para isso aí, mas a verdade é que essas situações, como você mesmo disse antes, ela vai mudando. Não, né? E você tem que se adaptar, você tem que entrar e se formar. Você está aqui sentado hoje, participando aqui, e, no entanto, não há nenhuma relação de consumo em discussão aqui. A gente sabe que não existe ainda isso, né? Não, é, só quis fazer esse esclarecimento jurídico. Agora, a gente tem que dar um passo adiante, eu acho que é isso que está faltando quando a gente fala de estar na rua, é dar o passo adiante e procurar o discurso comum. Todo mundo tem que fazer pressão, todo mundo junto na mesma hora, tudo junto e misturado, senão não vai vingar, é isso. É, e aquelas manifestações, foi muito interessante, né? Porque por conta de 20 centavos, o Brasil inteiro foi à rua, e de repente, quando abaixaram os preços das passagens, realmente as pessoas saíram da rua. É, tinham muito mais coisa para se discutir, tem uma crise de representação, a gente tem que repensar o modelo de como se elege um deputado, repensar os partidos políticos. É, agora isso aí é o seguinte, houve aquele negócio, o movimento, o estopim foi os 20 centavos, mas a PEC 37 caiu, que era que limitava a ação do Ministério Público, outras coisas aconteceram, a votação secreta acabou no Congresso Nacional por causa das ruas, outros procedimentos foram adotados que não tiveram tanto, até um ensaio de uma reforma política começou em função disso aí. A presidente, ela propôs um plebiscito. Houve a discussão do plebiscito ou não, quer dizer, isso aí foi tudo da rua, não eram os 20 centavos só. E não desmobilizou quando o município resolveu baixar o preço. Eu acho que é isso, Golo. Eu acho que, não, como ficou célebre, não foram só os 20 centavos. Mas o que a gente vê, eu não sei o que é PEC do 37, eu acho que a maioria não sabe o que é PEC do 37. Eu acho que isso foi lançado foi interesse de algumas pessoas, que foi encampado por outras. Mas o que a gente vê é que o que realmente a população quer não foi atendido. A gente quer uma reforma política, certeza é imprescindível, mas a gente quer educação, quer saúde, quer educação e saúde de nível FIFA, e a gente não foi atendido, por isso que... Padrão FIFA. FIFA acabou virando um bordão, né? Sobre o judiciário que você falou, olha como é interessante... A escola conseguiu eliminar para não ser derrubada. Mas o Célio de Barros, onde tinham crianças, 200 crianças e adolescentes... Muito mais, que eram 800 pessoas. 800 crianças. Diária. De 6h30 da manhã às 18 horas, passavam 800 pessoas pelo Célio de Barros. A grande maioria, crianças e jovens. Onde as crianças e adolescentes aprendiam valores, desenvolviam atividades físicas, que é imprescindível, e não conseguiram eliminar. As nossas liminares caiu. Não, então, olha que interessante. Mas a escola e a educação, mas o esporte é importantíssimo. Mas isso aí é o que o Carlos Sanders falou antes, né? Quer dizer, a escola Fenerbahçe escapou porque era educação. Assim como também o Parque Aquático Júlio de Lamar escapou por injunções políticas outras. Não é? Quer dizer, como é que foi essa história? Por que o Célio de Barros foi ocupado e foi destruído e o Júlio de Lamar não? E a nossa briga veio primeiro, vamos dizer assim, né? A gente... foi o primeiro a ser despejado depois da aldeia Maracanã, né? Primeiro foi a aldeia Maracanã e depois a gente. A gente, eu costumo falar que a gente chegou, o portão estava lá trancado com cadeado sem nenhuma informação. Sim, e o Júlio de Lamar, como é que... Não, muito depois. Depois é que o Júlio de Lamar entrou na nossa briga, porque também chegou a notícia que também ele seria fechado de uma hora para outra, porque ele seria salvo. Mas não foi esvaziado uma piscina, não cortaram a água de nenhum momento. O Célio de Barros, eles entraram com as máquinas, aquilo ali virou estacionamento. No Célio de Barros, a gente já estava treinando dentro do Célio de Barros com as máquinas lá dentro. Simplesmente. A obra toda, nós passamos a obra toda do Maracanã com poeira e com máquina dentro do Célio de Barros. É isso aí, Leonardo, tá? Mostra dentro bem do como Célio é que... de Barros. A gente não tinha para onde ir, então era lá mesmo que a gente ia ficar. Qual é o e tipo gente... de consideração que merece, né? Porque o interesse é o mesmo. Na própria escola, assim como o Célio de Barros sofreu, eles fizeram tudo para transgredir a escola também. Porque eu me lembro que durante as obras da Copa do Mundo, da concessionária, eles derrubaram o muro lateral da escola. As crianças ficavam na janela ouvindo os operários conversarem, porque o muro foi derrubado. Eles tiveram que reconstruir o muro porque o Ministério Público exigiu... Quer dizer, isso foi intimidação, foi, né? Uma intimidação, uma pressão psicológica, no sentido de abalar psicologicamente todo o corpo funcional da escola, os pais, os alunos, mas, no entanto, eles resistiram bravamente. Aqueles e não só ali... psicológico, como até pedagógico. Você pedagógico. Não pode derrubar o muro, a parede da sala de aula e dizer, não, pode continuar dando aula aí, segurança. A gente vai martelando aqui, mas não atrapalha, não. A mesma coisa aconteceu no Célio de Barro. Eu já passei por duas obras, a do PAN, né? Uhum. E agora, de 2012, do qual a gente dividiu a pista com as máquinas, porque tinha dia que a gente só treinava uma parte da pista, porque as máquinas tomavam conta da outra, e tinha dias que a gente usava só a reta, porque, assim, eles foram pressionando. Cada dia ele tomava um espaço nosso. Sim. Cada dia eles iam tomando um espaço. E a gente ia ficando assim, como se fosse, vamos empurrar ele para o canto. Agora, isso cada aí dia... que você está contando é exatamente o procedimento que entrou em xeque com essa, por exemplo, a política das audiências públicas, que é uma obrigação agora, né? O Estatuto da Cidade estabelece, tudo isso tem, você tem que seguir. Os conselhos que são manipulados, mas existem. Isso tudo faz parte dessa política nova. Então, faz-se a audiência pública, mas ela é uma farsa. Uma farsa. Não é? Agora, você vai fazer a obra ali, você vai intimidando e vai conseguindo. Então, a audiência pública é uma farsa e vão fazendo a obra e aí é que tem que ter a reação do lado de cá, e por isso que essa reação é importante, né? A gente sobreviveu ali, a gente não vamos sair daqui, ninguém sai. Pois é, né? Isso aí, o que o Leonardo falou, você vai ter mais 35 anos para ficar prestando atenção nisso aí. Nossa, mas esse aí é o preço da, né, da liberdade, a eterna vigilância, né? Você vai ter que ficar ali tomando conta, como é que é? Eu queria que nós estamos caminhando para o final, eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, porque a partir desse aditivo, o que é que se espera que realmente aconteça e que passos podem ser dados no sentido de que isso se concretize, ou seja, que o que vocês vêm lutando se torne realidade. Bom, para o Célio de Barros, a gente quer a reconstrução imediata com padrão internacional. Eu não estou mais usando o padrão FIFA, não. Né? Eu estou usando com padrão internacional IAAF, né? Porque é muito importante o Célio de Barro para o povo brasileiro, principalmente como patrimônio. É a primeira pista sul-americana, né, o primeiro estádio sul-americano. E nós somos a cidade que vai sediar a primeira Olimpíada sul-americana. Nós vamos entrar para a história. Né? É vergonhoso o que a gente está passando dentro da cidade que vai sediar a próxima Olimpíada. Então a gente precisa desse estádio. É o único estádio oficial e público. A gente recebe todos ali de braços abertos. Então, imediatamente, a reconstrução imediata com padrão internacional, que é o que nós merecemos. E é possível fazer alguma ingerência, você ir em alguma, bater na porta de alguma instância de governo, alguma coisa, ou procurar até clube de engenharia, não sei, CREA, procurar a essas... A gente já procurou tudo, a gente já fez tudo isso, né? Agora, como federação, o nosso presidente está... tomando a frente essa semana, quer dizer, está na luta, né? Ontem mesmo ele teve uma reunião que eu ainda não sei o que é que houve. Com quem? Reunião onde? Com algum com a concessionária. Sei. Que, do contrato. Sei. Que é quem vai ter que fazer a obra. Que, né? Pelo aditivo é isso mas aí. Mas a gente já sabe que a verba do Ministério do Esporte foi liberada. Então tem que sair a obra. Tem que sair a obra. Então tem que ficar em cima desse negócio. É isso aí que eu estava falando, entendeu? Já tem que foi ficar liberada uma verba do Ministério do Esporte para esta obra e a gente quer uma posição. Até mesmo para a gente se programar. A gente tem um trabalho com atletismo do qual a gente tem um planejamento. Tem um planejamento anual, tem um calendário a ser cumprido. E tem responsabilidade com os nossos usuários, nossos atletas e as famílias, né? Que isso é muito importante. Legal. Carlos Sandes, você agora. Bom, para finalizar, Golo, eu gostaria de falar o seguinte. Eu sei, hoje a escola está ali, né? Eu sei, como eu falei, o Leonardo também citou aqui, o Caio, né? São 35 anos de incertezas, né? Como eu falei, gente, hoje nós estamos ali até em comparação com os outros segmentos, né? Com o Célio de Barros. Então isso traz um pouco mais de tranquilidade. Mas como o Caio ressaltou muito bem, nós não ganhamos nada ainda, né? E nem o governo nos deu, presenteou de maneira nenhuma. Foi muita luta, muita resistência, né? Os pais, os alunos, a comunidade toda. Mas nós queremos ver, né, todo o complexo de volta, né, à população, né? Como eu falei, a importância desse complexo, a sua função social, a sua função educacional, a sua memória histórica que aquilo ali representa para a sociedade do Rio de Janeiro. Como você falou, primeiro já se pensa, é o imaginário, Maracanã. Eu ia para o Maracanã, via preliminar, Olaria e Bom Sucesso. Né? Rodada dupla. Rodada dupla, justamente. Início, isso era maravilhoso. Então, assim, nós queremos todo o complexo funcionando novamente. E eu volto a bater nessa tecla dessa audiência pública de novembro de 2012, que ela foi irregular, ela foi ilegal dentro do seu processo. Não pode cancelar isso? Como é que pode reverter isso? Não aí? Sei como pode ser feito você isso. Você tem um vídeo dessa audiência? Nós temos um vídeo, o Comitê Popular tem um vídeo, nós temos fotos, né? Eu tenho foto com a minha filha em cima, assim. Nós falamos, né, não a privatização, não a privatização. Então, ou seja, a irregularidade, as ilegalidades já começaram no início. Pois é, o negócio é correr, porque senão daqui a pouco vai ter a foto da sua filha com sua neta. Minha neta, justamente. E pedindo a mesma coisa, porque a gente não consegue andar. Eles vão enrolando e a gente não anda. Caio, você. Bom, para começar, a luta não acabou. Não vamos aguentar esses 35 anos. A luta é pelo fim dessa privatização. E a gente propõe um Maracanã público, popular, participativo, com conselho, que envolva toda a comunidade dali, mas a UERJ também, mas a Quinta da Boa Vista, com a UFRJ, com o Museu Nacional, tudo isso, os clubes, tudo isso representado. Bom, por fim, eu queria falar que a Copa do Mundo no Brasil, as Olimpíadas no Rio, são, o caso do Maracanã é importantíssimo, mas elas são a Copa das Emoções. Hoje, no Brasil, 250 mil pessoas sofrem, são ameaçadas ou já foram removidas de suas casas. Como eu disse, o Maracanã é simbólico pela falta de participação da população, pela repressão que a gente já sofreu fisicamente em manifestações, pelo interesse privado prevalecendo sobre o interesse público e também, por essas pessoas que estão aqui, por essas pessoas que saíram à rua, que se organizaram, que viram que só o interesse coletivo unia elas e foram e são vitoriosas, sim. Não é total, mas são vitoriosas, claro. Sim. Para finalizar, a gente está fazendo pelo ANCOP, que é a Associação Nacional dos Comitês Populares, a gente selecionou a FIFA como a pior corporação do mundo. Uhum. Tem no site Public Eye, vota lá, ouvintes, que imagina 2014, ano de Copa, a FIFA ganhando esse prêmio, que é o Nobel do pior corporação do mundo. Leonardo Carvalho, nada. Leonardo Carvalho, você. Golo, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E o meu ponto é o seguinte, as eleições estão chegando. E esse é um tema que tem que estar nas eleições, tem que ser debatido. A sociedade civil, representada por meio dos movimentos sociais que estão aqui, ela tem que trazer esse tema a debate para que a população seja melhor esclarecida e para que o governador, eventualmente eleito, ele saiba qual é o posicionamento da população. Meu ponto é só esse. É isso aí. E saber que há uma resistência. Quer dizer, não é uma coisa passiva, não é uma coisa. Não dá para você organizar mais audiência pública e fazer o que você quer. A audiência pública ser uma coisa de homologação da sua vontade, né? É isso aí, gente. Olha, o Tema Livre agradece muito a participação do Leonardo Carvalho, que você acabou de ouvir, que é advogado da Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão e Defesa de Práticas Abusivas, a APRODEC, o Carlos L. Sendes, que é o presidente da Comissão de Pais, Alunos e Ex-Alunos da Escola Municipal Friedenreich, ali no Complexo do Maracanã, o Caio Lima, que é do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, e a Edneida Freire, essa que é a batalhadora, morre, eu acho que vai ganhar medalha no final das contas, por ela luta, ex-atleta, treinadora de atletismo e coordenadora técnica de duas escolinhas de iniciação ao atletismo no estádio Célio de Barros, que está fechado. O Tema Livre fica por aqui, um bom dia para você, um ótimo fim de semana, segunda-feira às 10h05, nós estaremos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.